Vem, Senhor, falar ao meu coração. Teu amor é como o mar, imenso em compaixão. Mesmo em nossa dor, Tu és fiel. Tua promessa se cumpre, em Ti eu sou o Seu. Vós sois filhos do Deus vivo. Na areia do mar, contados não vão ser. Em Ti encontramos abrigo. Teu amor nos transforma, nos faz renascer. No vale de Jezreel, ouvirás a voz, quebrando toda a dor, fazendo-nos felizes. A casa de Judá se unirá, e juntos em Teu nome vamos cantar. Vós sois filhos do Deus vivo. Na areia do mar, contados não vão ser. Em Ti encontramos abrigo. Teu amor nos transforma, faz renascer. Ainda que eu não mereça, Tua graça me alcançou e do nada me levantou. Em Teus braços eu sou novo. Vós sois filhos do Deus vivo. Na areia do mar, contados não vão ser. Em Ti encontramos abrigo. Teu amor nos transforma, nos faz renascer. Português e worship.